Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu venho falando com vocês aqui a respeito da atenção que devemos dar ao Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém deve ter medo do Apocalipse, mas respeitá-lo e procurar entender o recado milenar, no entanto, atualíssimo, do livro das profecias finais, para gerações, principalmente para a nossa geração. Mas é importante, muito importante, que nós sempre façamos a nossa parte, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Não vamos fazer molecagens com a lei divina e depois nos queixarmos das consequências. Todos querem liberdade, e a liberdade é uma coisa maravilhosa. Mas muita gente quer liberdade e não sabe nem o que é liberdade. Liberdade é conhecer, acima de tudo, a verdade de Deus, conforme Jesus, nosso Senhor, nos aconselhou. No Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naturalmente que é a verdade de Deus, porque a verdade humana, ela varia tanto. Varia conforme o conhecimento das criaturas ou desconhecimento, as tradições, os costumes. Mas a verdade de Deus não. Por isso, quando ele diz conhecereis a verdade, naturalmente que está falando da verdade de Deus. E completa, e a verdade de Deus, é lógico, vos libertará. Paulo apóstolo, na segunda epístola aos Coríntios, versículo 17 do capítulo 3, ele diz, estou sempre repetindo aqui: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ora, diz o apóstolo dos gentios, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí existe a liberdade. Mas é necessário que nós façamos sempre a nossa parte, porque se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Deus fará a parte dele. Bem, vamos perder o medo do Apocalipse, porque quem tem medo foge ou persegue. Eu vinha mostrando a preocupação de Moisés para trazer ao povo hebreu, há milênios, o conhecimento não somente das coisas espirituais, mas também dar umas tintas da criação da Terra, do planeta. Aquilo era um mundo para aquela gente, Nós temos que partir desse entendimento. Era o mundo. Eles sabiam lá que existiam galáxias, e existem galáxias. Muitos pensavam que o céu, à noite, era um pano preto com os furinhos de onde passava uma luz. Não sabia de onde vinha. E há mil explicações. Se lembram do Atlas carregando o planeta, lá o que fosse? Eles pensavam, os gregos, que fosse assim. E os hindus? A Terra estaria nos costados de uma tartaruga imensa. E no tempo das descobertas, quando os homens inventaram a caravela, e as naus eram muito pesadas, então se arriscaram, se atreveram, ousaram avançar pelo Atlântico adentro, pelo Pacífico também. E eles vinham lá à linha do horizonte e pensavam que ali terminasse a Terra. E aquelas águas do mar seriam despejadas no vácuo. Haja águas do mar. Haja oceano para preencher esse vácuo. Mas ninguém pensava nisso. Alguns disseram que foram até ao fim do mundo, ao encontro da terra com o céu, e tiveram que se abaixar, que se virar, ficar de cócoras, e espalharam esse absurdo pela terra. Imaginem vocês, milhares de anos antes, a luta de Moisés para explicar o universo para aquela gente, conforme se estudava nas escolas iniciáticas dos tempos mais antigos. Então, houve um princípio. O primeiro livro da Bíblia Sagrada relata o surgimento. Fiat Lux. Veio-se a luz, aquela coisa toda. Mas o homem, sempre temeroso, pensando nos seus desvios, nas suas confusões, fica a imaginar uma destruição total, um fim do mundo. Houve muitos fins de mundo. Já falei aqui, muitos impérios que eram considerados eternos esboroaram-se, se desfizeram. Realmente, para aquela forma de viver, aquelas maneiras, aqueles modos de existir, houve um término, houve um fim, mas o planeta Terra continuou. E naquele tempo o pessoal nem pensava que a Terra fosse redonda. O povo não. Talvez um ou outro mais sábio. Sempre há. Mas nós vimos no início do Pentateuco Mosaico, no primeiro livro, o relato do surgimento de tudo, do mundo. Houve um princípio. Onde na Bíblia se fala que o mundo vai acabar? O planeta vai se desfazer. Eles não tinham nem concepção de planeta naquele tempo. Só um ou outro. Muita gente diz um apocalipse. Não. Porque o apocalipse não amaldiçoa ninguém, não amaldiçoa o mundo. Pelo contrário, o seu término é uma bênção, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vimos lá na Bíblia o relato, de forma assim, cifrada, do surgimento do que hoje chamamos planeta Terra, não do universo. Eu já disse, para eles aquilo era tudo, o mundo. A Mesopotâmia era o mundo, digamos. Porque o universo, pensemos aqui entre nós, sobre as formas mais diversas que os cientistas mais avançados ainda estão procurando fala-se em universo paralelo. Sempre existiu, de todo sempre. Alguma coisa existia. Mesmo antes do Big Bang, do ilustre doutor George Gamow. George Gamow, que viveu de 1904 a 1968. Bom, agora nós vamos ao último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. E vocês vão perceber que não há um fim do mundo. Pelo contrário, do mundo, do planeta Terra. Bem que o homem pode precipitar um acontecimento. Mas não o Apocalipse, é um profeta, imagine. Folhas de papel, o papiro naquele tempo, o pergaminho, iam determinar o fim do mundo. Eu explodi o mundo. Você pega um pergaminho e explode o pergaminho. Pega um papiro e explode o papiro. É o Apocalipse estava escrito nesse tipo de, digamos, papéis, para a turma entender melhor. A destruição nuclear, naquele tempo, eles não podiam nem criar uma bomba, porque não acreditavam, nem sabiam, não conheciam a existência do átomo, a não ser Leucipo e o seu discípulo Demócrito. Já tinham enunciado a existência do átomo como a parte infinitesimal da matéria. E hoje nós sabemos que o átomo até se subdivide infinitamente. Nós vamos recorrer ao último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, e vamos descobrir que, pelo contrário do que muita gente pensa, muitos falam do Apocalipse sem nunca ter lido, ele não amaldiçoa ninguém e termina com a bênção. Ele alerta aqueles que querem se amaldiçoar pelos seus próprios atos, para que assim não façam, para que assim não acabem. Vejam aqui a bênção, versículo 21 do capítulo 22. Quem tem um Apocalipse aí? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Amém. Amém. E no capítulo 21, o que é que nós encontramos? A nova Jerusalém, novo céu, nova terra, depois de uma tribulação jamais vista, anunciada por Jesus no Evangelho. Grande tribulação semeada por nós próprios, humanidade. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, vestida como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus, a tenda onde se guardavam as coisas sagradas de Israel, com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais luto, e não haverá mais pranto, e nem gritos, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça a beber da fonte da água da vida eterna. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus amigos e meus irmãos, não se trata de castigo de Deus. Esses avisos que estão no Apocalipse, eu tenho lido aqui com vocês, estudado há tantos anos. Estamos sim diante de uma colheita obrigatória, de uma semeadura livre. Eu tenho que repetir, já dizia Napoleão Bonaparte: a melhor figura de retórica é a repetição. Então, quando eu digo aqui que não devemos temer o Apocalipse, eu não estou afirmando que aquelas coisas que povos, nações, homens, mulheres plantaram, não sofrerão suas consequências, consequências benéficas, consequências trágicas, conforme a semeadura. Eu tenho aqui para vocês um exemplo. Como se diz, um exemplo emblemático. Querem ver? O que que andam fazendo aí com a natureza? Isso tudo aí só pode concluir num resultado grave. Isso já está ocorrendo, aliás, já está ocorrendo. Só não vê quem não quer. Um dia as nações proclamarão isso diante da provocação do instinto de sobrevivência. Avisos, não somente do Apocalipse, nem dos profetas, nem nos livros respeitabilíssimos de todas as religiões do mundo, existem não somente nos textos sagrados de todas as crenças. Eu recordo aqui para vocês um alerta de cientistas. Em 1983, eles falando sobre o efeito estufa. E eu já falei com vocês do efeito Arrhenius. E surge com o aparecimento da era industrial, uso do carvão, aquela coisa toda. aquilo já vinha poluindo a atmosfera, e essa poluição não cessou. Depois, com o surgimento do petróleo para uso combustível, em 1983, cientistas do mundo alertavam, reunidos, a respeito das consequências do mau uso do progresso, o progresso de destruição. Aliás, escrevi uma página sobre isso. O efeito estufa, todo mundo fala nisso, a longo prazo, a médio prazo. Logo apareceu um desmentido. Alguns vão se lembrar. Feito por outros. A gente sabe como é o mundo. Pode ser até que atendendo a interesses de grupos poderosos, cartéis, como se dizia antigamente. Eles não querem diminuir seus lucros, por menor que seja a diminuição, mas esquecem-se de que desta vez podem destruir a própria moradia, perder a moradia. Que moradia? A terra! A terra que é a nossa moradia coletiva. As coisas hoje têm um efeito imediato, mundial. Antigamente acabava a guerra em tal país, outro país só tomava ciência 6 meses depois, quando chegava um barco qualquer. Ou vinha alguém lá no camelo, a cavalo, avisar: ah, acabou aquela guerra, você lembra? Lá onde o Judas perdeu as botas. Hoje não. Cai um palito numa praça lá na Mongólia. E as televisões, o rádio, vão apresentando ao nosso conhecimento. Então as coisas são cada vez mais rápidas e os efeitos rápidos também. Mesmo assim, tem gente que teima em fechar os olhos para tão incríveis consequências. Lei de causa e efeito. Karma, aí. Karma, esse negócio de karma. Karma é aquilo que você faz, o resultado. Ele pode ser bom ou mal, é conforme os nossos atos. Mas a turma tem mania de ver as coisas sempre com os olhos enegrecidos. Por isso que Jesus diz: se seus olhos são trevas, que grandes trevas serão. Então fala em karma, eles pensam logo em desgraça. Mas eu acredito na vida, vocês também. Eu prefiro ficar com a conclusão fortemente alertadora, podemos dizer assim, daqueles primeiros cientistas de que falei. Inclusive porque as transformações muito desagradáveis já estão aí, provocando estragos, hein? Estragos consideráveis. Está aqui, ó. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Eu digo, eu fico com os primeiros cientistas, aqueles que chamam atenção para os perigos do efeito estufa, que nós temos que nos prevenir e tomar providência. Mas diz Jesus aqui, em A Luz e as Trevas. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti existe são trevas, que grandes trevas serão. Mas o Apocalipse, eu acabei de ler o capítulo 21, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, após a grande tribulação de que fala Jesus no Evangelho. E nesse capítulo 21, eu vou lembrar para você aí, não prestou atenção, hein? Versículo 5, Então aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis, verdadeiras. Eis que faço novas todas as coisas, disse Deus. Meus amigos e meus irmãos, falei aqui no karma, é a lei de causa e efeito. Está sempre alerta para conceder a cada um de acordo com as próprias obras. De acordo com as próprias obras. Estão ouvindo? E isso vem desde o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Jó, capítulo 34, versículos 10 e 11. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus, o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Não se esqueça que o Apocalipse é de Deus, através do Cristo, do Espírito Santo. Um anjo do Espírito Santo, alguns dizem que foi Gabriel, por ordem de Jesus, passou a João, o evangelista, na ilha de Patmos, o Apocalipse. Versículo 11. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Quer dizer, cada um assuma perante Deus a responsabilidade dos seus atos. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso a lei é de causa e efeito. Está atenta e dá a cada um de acordo com as obras de cada um. Senão, como é que você quer sociedade? Então você quer impunidade. Ah, Deus, que Deus mau. Só porque eu fiz uma coisinha, eu tenho que pagar? Não, você tem que corrigir. É o que eu digo. Muita gente fala assim, a reencarnação é punição. Não, reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá para nos corrigirmos. É melhor do que inferno eterno, que não tem jeito. Foi para o inferno, danou-se. Por isso temos que prestar atenção à palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Portanto, não é do Apocalipse que devemos ter medo. Muito pelo contrário. Porque ele é, e é mesmo, para aqueles que o leem sem ideias preconcebidas. E tem gente que nem com ideias preconcebidas, porque não lê mesmo e vai falar do que nunca leu. E bota a banca e nunca leu. Trata-se de um belo alertamento que tem 2000 anos e mais, é atualíssimo. O terror, este sim, são os nossos atos humanos descabelados, doidos, particulares ou coletivos. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Deus o respeita. Mas como já disse alguém, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Bom, mas eu vou parar por aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Já falamos bastante hoje, dá para pensar bem, não é? Então vou terminar com a nossa saudação legionária, a menor prece do mundo, dizendo: Deus está presente! Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações.